Liga 6224. Será que a gente esperando o ator não pode entregar a posição 2? Torre, boa noite, 3P5595. Negativo, 6224. Tá bom, tentei. Poderia confirmar a frequência da torre para o 35515? 118-95. 18-95, muito grato. Torre, boa noite, 35515, fui LS, baixou de travou. 5515, continua a aproximação e agora de pista livre. Ciente, 5515. Tráfego ainda não avistado. Ciente, agora vai avistar, quer ver? Tá 31178 no solo 02, libere à direita e a livraxa no solo 1219. Livre direita, livrar 219, tá 31178. O gol ali decola a partir da Charlie de imediato, confirme? Ativo, 97, estamos pronto aqui. Então, a linha direita sem parada, livre de colagem, 100 graus com 11 nós. Bom, a linha de colagem, 97. Salvador, tá 3178, está autorizado o táxi via Alfa Juliette remota 1 no 4 do Pat 1. Alfa Juliette remota no 4, tá 3178. Está com a posição bridge, câmbio. Comando bridge 1889, confere e agradece. Cinco no ciclo de pouso, uma centena com 10 nós. Ciente, 5555. Dois nove oito, está autorizado, táxi via Índia, ponto esperado no zero. Chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no zero, no 3. Apenas confirmando, 90 a bordo. Faz a CR nacional, aliás, manter o CNR a 3. Ah, tá bom, voo. Controle, gol 9087, decolou, da Euleda. Gol 9087 ao controle, está em contato, Roda. Ciente, na 87. Colossan 3305 para pushback e acionamento, portão 612. Então, 3305 está autorizado, pushback e acionamento, é pronto, tá? Autorizado, pushback e acionamento, está 3305. Fechamos o solo em 1219. Liguei, está 1219, depois 5 no 5. Aguardando o balizador. Confirme. 3178, aguardando o balizador. Gente, para remoto no 4, irei informar em freira. Salvador, TV 55 no 5, levou na sua escuta. 55 no 5, está autorizado o táxi via Alfa Kilo, passe 3, posição 03. Alfa Kilo, passe 3, posição 03. 55 no 5. Golfo Kilo Oscar, este é o controle Salvador, prazer falar, parece a aeronave da Baeter. Vamos voar a Mari para a chegada Mari, para a pista 10, 1013. Quando estiver pronto, vamos descer para 5.000, a senhora identificação. Confirme. 5.000 radar na posição coral, Golfo Kilo Oscar. Alinhar e manter, na 10, azul 42 ao 8. Alinhar e manter, azul 42 ao 8. GNR 6313, decolado ao 08, contate o controle em 1208. Controle 1208, GNR 6313. Controle Salvador, boa noite, GNR 6313, vai passar Lincoln, fecha a estrutura da El Líder. Oceano 6313, este é o controle Salvador, prazer falar, contato radar, câmbio. Né, 6313, poderia voar direto à posição Ledo? Livre. E direto Ledo, obrigado. Né, 6313. Um 4298, livre de decolagem, vento 090 graus com 11 nós. Livre de decolagem, vento 0 azul, 4298. Táxi está 3305, está com 147 a bordo, treinando Natal, 3 horas e 30. 3305, está autorizado o táxi via pátio 1, Taxway Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 11895, ajuste 10 no 3, apenas confirmando 147 a bordo. Afirmativo, 147 a bordo, autorizado pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, obrigado, boa noite. Grata, bom voo, 3305. 4298, decolado aos 10, chame o controle, 1208. 208, azul 42, final dele. Boa noite. Controle Salvador, Alvo Azul 4298, na Momo. Azul 4298, controle, meu cordial, contato radar. Azul 4298, bora. Trip 5216, aproxima-se de Conde, vamos encerrar o serviço. Radar, chama Aracaju 203, boa viagem. Boa, muito grave. Salvadora da 3305, ponto espera da 1109. 3305, a linha decola da 10, vento 090 graus com 12 nós. A linha decola da 103395. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, a informação em curso é Alfa 400 Galeão, proscópia. Prossiga, senhora. Autorizado Galeão, nível de voo 400, decola da 10 com curva direita, na saída da El, Leda, Eudigia, Upper Whitk 50. Controle aéreo 120, décima 8 e o transponder 5526. Estimativo autorizado, conforme nível 400 para o Galeão, decola da pista 10, na subida da El, com curva direita após decolagem, após Leda e Eudes, aerovia uniforme Whisky 50. Transponder acionado, stand-by 5526 e o controle 120.8, Rio 5972. 5972, estacionamento correto. Chame pronto se tiver estacionamento. Chamarei. 5972. Plantão 305, decolado ao Zuno 6, chame o controle, 208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa, é o TAN 3305, decolado, cruzão 1800. TAN 3305, é o controle Salvador, contato radar. Gente, 3305. Controle Salvador 3305, possibilidade de voar, Aracaju? Sempre existe a possibilidade, capitão, mas eu tenho que fazer uma solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste. Vamos aguardar. Tá, se escuta. Encaminhamos a sua solicitação junto ao melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo nos informou que o senhor deverá manter a saída. Sim, pode ser. O Caracaju, então, 3305, muito obrigado. É, positivo. É, dentro em breve, quando a gente tiver um amadurecimento maior dos nossos colegas lá de Recife, aí esse tipo de procedimento será autorizado com mais facilidade. Enquanto isso, estão sendo apresentados ainda os microfones, coisas desse tipo. Com certeza. O Golf Kilo Oscar Abaeté, o senhor vai pousar na pista 1-0? Ah, 1-7. Muito bom. Se o senhor tivesse agora em condições visuais, o senhor poderia partir direto para a final da pista 1-7. Perfeito, o senhor dá presente, propõe para 1-7. Muito bom, proposto e aceito 0020, vamos prosseguir descendo até a altitude de tráfego. Não existem restrições com relação ao cruzamento da final da pista 10 e eu vou lhe transferir para a torre dentro de mais alguns minutos. Obrigado. TAN 3305. 3305 na escuta. Realmente, a minha assistente acabou de conseguir, junto ao melhor centro de controle do Nordeste, a possibilidade do 3305 encurtar a trajetória na terminal e na rota para Recife. E o colega lá de Recife, sensibilizado com a nossa solicitação, autoriza o 3305 ao voo para o Romeu Fox 018, se ainda for interessante. Nossa senhora, hein? Romeu Fox 018, então, hein? O cara ficou bem. Sou 3305, chame Recife 125, 45. 125, 45, obrigado pela coordenação, 3305. Boa. Rio 5972 está na posição 10, pushback e acionamento. Rio 5972 está autorizado, pushback e acionamento, chame para o táxi. Sete, acusarei táxi, Rio 5972. A ETR já tem contato visual com a cabeceira no 7? Afirmativo, senhor. Muito bom. Então vamos checar o trem e chamar a torre na frequência de 11895 para instruções de pouso. Bom pouso, câmbio. Paciente, um bom trabalho, uma boa noite, senhor. Boa. Oi, boa noite, Papatango Golf, Kilo Oscar. Você confirma? Papatango Golf, Kilo Oscar. Ok, está muito baixa a transmissão. Ok, Golf, Kilo Oscar, ciente do tráfego, ainda não avistado, reporte girando base, para o 7 com o trem checado. Kilo Oscar. Quilo Oscar avistado, livre pouso 1-7, vento 090 graus, 1-2 nós. Quilo Oscar, Kilo Oscar. No 074, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus com 11 nós. Fase para final, baixar de checado, Golf Kilo Oscar. Salvador é azul, Alfa Yankee 90. Confirmado, Salvador. Azul, Alfa Yankee 90, no finger de número 3, solicitando permissão para reboque para o pátio 3, posição 04. Gente, aguarde a autorização para reboque. Agora. Salvador, boa noite, China 6244, informação Alfa 210 Aracaju. O China 6224 tem um pré-autorizado 190, copia? Afirmativo, 190. Gente, está autorizado Aracaju, nível de voo 190, decolada 10 com curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju, via Peruí 58. Controle 120.8. E o transporte 5527 desconsidere apenas a aerovia, será Pulca, Caju após direto. 190, decolada 10, curva esquerda, Pulca, Caju, 1208, 5527, é o 6224. 6224, no sistema pronto para o funcionamento. Afirmativo, está na 1-3. Vai no transponder Golf Kilo Oscar. Solo Rio 5972 para o táxi POB02, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alterna Guarulhos. 5972 está autorizado o táxi via pátio Uno Índia, ponto esperado no 0, chame torre e 118.95, o ajuste de altímetro no 0, no 3, bom voo. Ajuste no 0, no 3, táxi via pátio Índia, no ponto esperado pista no 0, torre 118.95, Rio 5972. Salvador, boa noite, vou na 074. Vou no 074, boa noite. Ascensão, nível de voo 360, vigilante. 360, 074.